παπαραχαζό. Παπαρακαζό, να σας ακούσω, πρόσφυγε, θα ζητήσω το ζωροπάκρι. Ναι, δεν πάνω να σας ακούσω. Primária 126 decimal 85. Intention 01901 on the broadcast 21. Correct, cover the departure 1-0-8, have a nice flight. 120, this is my thank you, Intention 01910. Control Argentina 1911, good morning, crossing 2007, level 320. Ignition 1911, there's a contact on the bottom via 21, contact level 320. Line, fly level 320, via plan. Find direct Mesa. Mesa Felipe. Sina 19011, flying direct to Douglas position. Thank you. Boletar 59, bom dia, autorizado a Yang, colapso zona 0, vento 08, 0 grau, 09. Na 759, decolado aos 38, chamo controle, chamo a zona 20, do som 8.1. 208, obrigado. Salvador, voo 1759, bom dia. Voo 759, contato radar, a decolagem subiu no nível 360, suba via, são do 1, no dia da morte, mano. O voo 759, bom dia. Afirmativo, compre a subida da estação voando, o voo 1759 para o 360. Afirmativo, passando agora 2 no ferro, já presente, autorizado, vai ligar para o Sambo. Afirmativo, voando Sambo, está presente, voo 1759, muito grato, amigo. Epsilon. Faça nível 185. Chama o centro Recife. Frequência. 128.35, alterna 125.10. Bom dia, bom voo. 23 Mantua. Chanel 33 Mercury. You can't start in this localized form. 312. 3 knots miles from Alpha Marker. Complete high left approach. Come out, power. 242. 118, just mile minus 5. Two, and the route gets 08, and the gate to the right, contact two rounds, and 1-1-9.